Paz do Senhor. Ontem me perguntaram: por que que você se converteu ao cristianismo? Bom, afinal de contas, o que é o convertido? Eu queria te contar a minha história hoje. Houve uma época da minha vida que eu tinha que resolver a minha vida. Tinha que me decidir, me converter a alguma coisa. E eu encontrei vários ismos na minha frente, inclusive o cristianismo. E por que que eu me decidi ao cristianismo? O convertido é aquele que aceita uma visão, ele divulga, estuda, fala só sobre a vida do seu fundador. E entre todos os outros fundadores, só Jesus que eu encontrei. Um fundador que morreu, mas ressuscitou e está vivo. Estou falando, divulgando e vivendo a vida de um fundador que vive em mim. Ele está vivo e os outros estão mortos. Pense nisso. Deus te abençoe. Até amanhã.